Palestra realizada na União Espírita Cristã, no dia 24 de janeiro de 2015. Tema: Respostas para 2015, com Adriane Geralda. Grande satisfação estar aqui com vocês. Primeira vez este ano, espero que várias outras oportunidades como essa possam aparecer. Já me convidei ali para a Sofia. Me ofereci, porque eu sou oferecida para frente, dada. Mas a satisfação é muito grande estar aqui na UEC. Comecei a minha trajetória nessa casa e a oportunidade de conversar, de refletir, de trazer a proposta, do Evangelho, de Jesus, é a princípio para nós que estamos aqui à frente, que desenvolvemos o estudo, e a oportunidade de, quem sabe, tocar no coração de alguém que esteja atento e que aproveite as palavras. Então, tudo isso é muito, nem sei qual seria a palavra, senão de gratidão mesmo, por essa oportunidade. E a convite, da Chamon para esse primeiro momento desse ano com vocês, veio bem essa proposta. A gente conversar um pouquinho sobre o ano que começa, quais as perspectivas, as propostas, o pensamento que temos para esse ano que começou, que praticamente já está finalizando o primeiro mês. No sábado que vem já acaba janeiro, Então a gente imagina que o tempo demora, que o ano tem 365 dias, muito tempo para fazermos o que propomos. Mas quando a gente abre os olhos, se apercebe no tempo, o mês já acabou, o semestre também já se foi e o ano acaba. Precisamos refletir que falamos de ano novo. Se é novo, significa que alguma coisa mudou, que não é o mesmo, Era 2014, agora é 2015. Então mudou alguma coisa. Se teve mudança e se propomos uma vida nova para 2015, para este ano novo, significa que também estamos propondo mudanças na nossa vida. Mudanças na nossa atitude, na nossa forma de pensar, de sentir, de agir, vislumbrando a princípio, já que estamos na casa espírita, a reforma íntima, a renovação interior, a busca pela ética, pela perfeição moral, pelos valores espirituais. Porque às vezes pode acontecer mudanças e as mudanças nem sempre é para melhor. Propomos mudanças para o progresso, para a evolução, que é a proposta da doutrina espírita, é a proposta da humanidade, é a proposta do Cristo. Mas às vezes estamos numa vida tão, digamos que enfadonha, tão complicada, que fazemos algumas mudanças negativas, saindo desse estado, de murmúrio, lamentação, e por conta disso vou começar a fumar para me distrair um pouquinho. É uma mudança? Claro que é. Positiva? Não. Sabemos de todos os prejuízos que o fumo traz, não só o fumo, a bebida alcoólica, tantos outros utensílios, digamos assim, tantas outras bengalas que utilizamos na nossa vida para tentar aliviar alguma questão, alguma situação, uma droga, não necessariamente o crack, mas um remedinho inofensivo para dormir, porque eu não consigo dormir bem, porque a cabeça está fervilhando de pensamentos, a energia não está muito boa porque os sentimentos não são muito apropriados. Então, a mudança que a gente propõe para essa vida nova, neste ano novo, é uma mudança para melhor. E precisamos estar atentos a uma questão. Sempre na virada do ano, pensamos qual roupa vamos usar para trazer mais sorte, mais prosperidade, mais amor, mais saúde. Se vamos comer uva, se vamos comer lentilha, se vamos dar pulinhos nas ondas, se vamos usar um adereço diferente, fazer os pedidos. Na maioria das vezes são rituais externos. Precisamos estar atentos de que algo de nós, algo dentro de nós deve de verdade decidir se a gente vai mudar. Pensar em estarmos com a roupa, ou com a comida, né? Ou com os familiares, ou distante numa festa, onde quer que tenhamos passado o ano novo, né? O Réveillon, a virada do ano, como se comenta, não vai trazer essa mudança que estamos esperando. E tampouco passar do tempo, porque a gente pode envelhecer sem amadurecer. Tanto que encontramos pessoas já no avançar da idade e que são muito imaturas, às vezes até mais imaturas do que muitos jovens que conhecemos. Então não podemos esperar que a passagem do tempo, à medida que as horas vão avançando, nós vamos nos aperfeiçoar, vamos nos melhorar. Então algo de nós tem que estar decidido que esse ano novo eu proponho uma vida nova. Né? Que a mudança vai acontecer. E para acontecer a mudança, então, eu preciso realmente decidir de verdade que quero mudar, que quero ter um ano novo e uma vida realmente nova. Para isso, a gente precisa tomar uma decisão muito, digamos que radical. Precisamos avaliar como estava a nossa vida de 2014, de 2013, 2012 e daí para trás. Então precisamos decidir o que é, em que ponto, o que que nós vamos mudar. Então são duas decisões extremamente importantes. Decidimos que vamos mudar, esse ano novo a proposta é mudar, todo ano novo a proposta é mudar, e precisamos decidir o que nós vamos mudar. Nós vamos mudar o emprego? Ah, vamos mudar o carro, vou trocar o carro velho por um carro novo. É uma decisão. Vou decidir trocar de marido, de namorado, de esposa, de roupa, de guarda-roupa, de casa, né? São decisões inúmeras. Na nossa proposta de melhoria íntima, interna, interior, o que nós vamos mudar é bem diferente dessas questões externas. Lá no Livro dos Espíritos, que eu gosto muito e ando com ele grudado, que de vez em quando a gente se esquece das coisas e, né, resgata lá no momento. Para decidirmos o que vamos mudar, precisamos lembrar da questão 919. A nossa proposta de mudança está no propósito de crescer, de evoluir, de progredir, de nos tornarmos espíritos melhores. Se lembramos da escala evolutiva, lembramos que nós estamos lá no primeiro nível, né? Nós ainda somos espíritos imperfeitos. E com o progresso, com a evolução, com a melhoria que fazemos, que praticamos e que acontece realmente, porque queremos que essa mudança aconteça, nós vamos nos aprimorando e um dia chegaremos a espíritos puros, espíritos iluminados, né? E aí ascendendo na hierarquia espírita. Então, lá na questão 919 da Perfeição Moral do Livro dos Espíritos, qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração ao mal? Como que a gente pode mudar? Em que ponto podemos mudar, melhorar, né? Que o sentido da proposta é o ano novo, vida nova, mudar para melhor. E os espíritos respondem muito simplesmente para Kardec, uma resposta simples. Um sábio da antiguidade evoluiu, disse: conhece-te a ti mesmo. Muitos poucos de nós realmente se conhecem profundamente. Existem pesquisas, estudos científicos demonstrando que 95% da população, apesar de dizer, eu me conheço muito bem, conhece nada. Na maioria das vezes, nós não nos conhecemos profundamente. Tanto é assim que de vez em quando a gente encontra inimizades, né? Porque o outro percebe a gente muito bem e a gente não concorda como a outra pessoa nos vê, na maioria das vezes, como um egoísta, como um vaidoso, como um ignorante, como um impaciente, intolerante e assim sucessivamente. Então, a primeira proposta para a mudança, depois de dar decisão, né, que precisamos mudar e o que vamos mudar, é o autoconhecimento. E Santo Agostinho já trazia propostas de, pelo menos, todo dia, antes de dormir, ajoelhar da cama, se sentar ou deitar, cai e dorme, né? Então, ajoelhado, vamos pensar. O que eu fiz hoje de bom? O que eu poderia ter feito melhor? Se eu fiz de bom, eu poderia melhorar em quê para amanhã? Se eu fiz algo de ruim para alguém hoje, como eu vou me acertar com ele amanhã? Então, várias perguntinhas para a gente começar a se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, podemos identificar os nossos pontos negativos, as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Aí, então, podemos pontuar. Opa, nisso daqui eu posso mudar. Este é o ponto que eu vou melhorar, que eu vou mudar para ter uma vida nova em 2015. Ou 2014, 16, 17, depende do meu plano de mudança. Então, a pergunta, depois que já temos, né, essas informações... Quem você escolhe ser em 2015? Eu escolho ser uma pessoa melhor? Melhor em que aspecto? Melhor em que ponto? Melhor em que itemzinho lá das minhas propostas de vida, nas relações com as pessoas, no controle das minhas emoções, no trabalho, na família, na casa espírita e assim sucessivamente. E lembrando, não sei se vocês conseguem perceber, é uma pipoca, né? É o milhinho da pipoca fechadinho e o milho aberto. A pipoca todo mundo gosta. O milho, o que eu vou fazer com o milho, né? E interessante que como todo mundo gosta de pipoca, nem sempre todo mundo gosta da gente. Porque pode ser que a gente esteja como o milho e não como a pipoca. Então as grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Nós precisamos decidir, nós precisamos resolver em que ponto vamos mudar e... que vamos mudar. Não adianta trocar o cabelo, fazer plástica, mudar a roupa, roupa nova, roupa de marca, trocar o carro, trocar a casa, se os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos são os mesmos. Continuamos como o milhinho de pipoca. Precisamos nos abrir, né? Desabrochar os nossos sentimentos. E olha que interessante ainda, Livro dos Espíritos é... o caminho, gente. Quem não conhece, recomendo. Acredito que lá na livraria tenha, né? Quem ainda não tem, adquira. Passe a usar como leitura de cabeceira, porque tem resposta para tudo que a gente pode pensar. Questão 909. Kardec pergunta para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Bem pertinente com o que a gente está conversando, refletindo nessa noite. Dia, noite, tarde, né? Eu, pelos meus esforços, consigo mudar? Eu, pelos meus esforços, Kardec perguntando para os espíritos, consigo melhorar as minhas más tendências, as minhas más inclinações? Eu consigo me tornar uma pessoa melhor por mim mesmo? Os espíritos, novamente, simples e claramente respondem, olha lá, que sim. Eles afirmam que nós, pelos nossos esforços, podemos mudar as nossas más inclinações. E eles não falaram de vez em quando. Kardec perguntou se sempre, não é uma vez ou outra, sempre podemos mudar, sempre podemos melhorar as nossas situações de dificuldade. E os espíritos continuam, né? Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E eles afirmam que a gente não precisa se esforçar tanto. Eles falam que o que falta para nós é vontade. Ó, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quanto maior vontade eu tiver de mudar, de melhorar alguma coisa em mim, eu me esforço mais... e mais rapidamente eu consigo conquistar aquele objetivo. E quando a gente reflete sobre isso, muitas pessoas falam, e a gente pensa também, nossa, mas é tão difícil, eu não consigo largar esse bendito desse cigarro, o bendito desse cigarro. Eu não consigo ser mais tolerante, eu não consigo diminuir a quantidade do sal que eu coloco na minha comida, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, e assim vai sucessivamente. Daqui a pouco tem uma resposta para essa pergunta também que Kardec faz para os espíritos. Mas voltando à questão da vontade, qual é o tamanho da nossa vontade em comprar uma roupa nova? Qual o tamanho da nossa vontade em trocar o carro? Normalmente é uma vontade grande, porque logo que a gente tem essa vontade, a gente consegue trocar a roupa, trocar o carro, trocar a geladeira, pintar a casa e assim por diante. Qual o tamanho da nossa vontade em sermos melhores? Eu, particularmente, acho que a nossa vontade é muito pequenininha, porque tem inúmeras encarnações e reencarnações e oportunidades e outras oportunidades. No mesmo ano temos inúmeras oportunidades e a gente não consegue dar conta, que a nossa vontade acho que está muito pequena. A gente não pode contradizer os espíritos, né? Que eles estão dando as informações e a gente pensando realmente. Escolher ser melhor depende aí basicamente de três coisas. Eu encontrei um estudo de uma psicóloga nessa conversa de mudança, né, interior, de reforma íntima. E ela fala que para se tornar melhor a gente depende de coragem em abandonar os pensamentos e as atitudes negativas. Será que eu tenho coragem de, igual aquele peixinho do aquário ali no outro slide, pular para uma outra situação? Porque a sociedade que a gente vive, as pessoas com quem nós convivemos, exigem de nós um comportamento consumista, um comportamento egoísta, um comportamento muito diferente do que é a proposta de Jesus. E se eu mudar, né, essa proposta que a sociedade tem para mim, como é que vai ser? Meus amigos me chamam para ir para o bar, que hoje nem eu para o bar, vão mudar. Lá no meu bar, Jardim Camburi, hoje por volta de 4h30 saiu o bloco de carnaval. A orla estava cheia de gente se dirigindo para Jardim Camburi, para o bloco. Se eu falo que não vou para quem me convida, fala, mas como assim? O carnaval está aí, o bloco, não tem nada demais. Vamos curtir. Falar não para algumas situações da vida que a gente, né, leva na sociedade precisa de coragem. E será que nós temos essa coragem? Ousadia em arriscar ser melhor e ir para além da mera repetição? Todo ano tem carnaval, todo ano tem o bloco, todo ano tem o desfile. E eu vou todo ano, por que esse ano eu não vou? E às vezes o amigo fala, pô, você sempre vai, por que você não vai hoje? A gente sai para um bar, toda vez que sai você bebe, por que você não quer beber hoje? Precisa ter ousadia em arriscar ser melhor. E se a gente fala, não, é porque eu comecei em 2015 uma proposta de ser melhor do que eu era em 2014. Não, mas você era muito gente boa, pagava rodada para todo mundo, bebia com todo mundo, ia para todas as baladas, né? Só um exemplo para a gente refletir. E terceira, ela coloca que para escolher ser melhor depende de nossas atitudes. As nossas atitudes vão retratar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Será que queremos? Coloquei uma figurinha aí da metamorfose da borboleta. A gente, quando olha para uma lagarta feia, repugnante, não imagina que ela vai passar por um processo, né, e se transformar, digamos assim, num ser bonito que todo mundo admira, que voa, em vez de rastejante, passa a ser voadora, né? Não é da noite para o dia, nem de uma hora para outra. A metamorfose da lagarta para a borboleta levou um tempo. E ainda antes de ser lagarta, ela era larva, ela era ovo. Então levou um tempinho. Qual o tempo que nós temos para nos tornarmos melhores? A eternidade é muito grande. Temos 2015 para melhorar alguns aspectos, são 365 dias. Intenção sem ação é mera repetição. E às vezes a gente coloca como propósito, ah, esse ano eu vou fazer isso. Mas continuo fazendo do mesmo jeito. A galera me chamou para ir para o bloco do carnaval e eu estou lá de novo. E a minha proposta de mudar? E a minha proposta de me tornar melhor? Não tive coragem, não tive ousadia e nem mudei a minha atitude. Valendo lembrar, abrindo um parênteses, que assim como nós, assim como a humanidade, os animais, os vegetais, o planeta está mudando. Atualmente estamos num período, né, evolutivo, digamos assim, do planeta Terra, a fase de expiação, de prova, de ranger de dentes, de sofrimento, de dor. E essa fase está, dizem os espíritos também, já está começando a ser diferente. Já estamos começando a fase de transição para passar para um planeta de regeneração. Se temos a eternidade, dentro dessa eternidade ainda tem um tempinho, ainda tem as escolas onde a gente está matriculado. E neste momento estamos matriculados no planetinha Terra. Então precisamos nos melhorar. Questão 911 do Livro dos Espíritos. Daquela perguntinha lá, mas eu não consigo, já tentei, já fiz de tudo, isso aí eu não vou conseguir fazer. Os Espíritos já responderam que a gente consegue fazer de tudo, a gente consegue mudar tudo e pelos nossos próprios esforços. O que, que eu não estou conseguindo? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis, nossa, que eu não consigo, mas de jeito nenhum, que a minha vontade especificamente seja impotente para dominá-las, que eu, pelo meu esforço, pela minha vontade, não consiga dar conta? E os Espíritos de novo vão no ponto certo. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Quer realmente? Quero realmente? Quando quero, quando tenho realmente vontade, eu consigo pelos meus esforços. E aí vale lembrar que junto aos meus esforços, tem Jesus torcendo, tem Deus misericordioso, tem uma gama de espíritos benfeitores, tem a casa espírita, tem o passe, tem a água fluidificada, tem a oração, tem os nossos amigos encarnados, na maioria das vezes a mãe, o pai, um amigo, sempre tem muita torcida para que a gente possa melhorar, para que a gente possa, com os nossos esforços, conseguir se melhorar, se mudar e dominar essas más inclinações. Então, quando a gente só tem a vontade da boca para fora, a gente não vai conseguir. Porque lá num dos primeiros slides que a gente viu, tem que ser de dentro de nós. Tem que ser, a decisão tem que ser interna, tem que ser lá do interior do nosso ser, do nosso espírito, não do nosso corpo, porque o nosso corpo está preso às questões do mundo, às sensações, bem diferente dessa outra proposta. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, não consigo de jeito nenhum, já fiz de tudo, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Somos espíritos imperfeitos. E na maioria das vezes a desculpa é essa. Ah, eu não consigo porque eu ainda sou um espírito imperfeito, espírito impuro, espírito sujo, espírito porco, espírito de porco, né? E aí vai tudo que é denominação para justificar. E a gente fica assim, se justificando a cada dia, não consigo porque é o nível evolutivo da Terra, porque ainda estou nesse nível de consciência, porque ainda a humanidade... Gente, mas a gente vai esperar quando? Se a gente não decidir internamente pela mudança, pela melhoria do ser, da nossa proposta de reforma íntima, de reforma interior, a gente não vai para o mundo de regeneração. A gente não vai parar no paraíso para ser bom. A gente ainda está apegado no mal. A gente ainda não faz o bem pelo bem. A gente ainda faz o bem com segundas intenções. Então não tem que dar desculpa. Tem que, como dizem aí, né? Cair a ficha. Botar a carapuça. Procurar ajuda. Com a determinação, com a vontade, com a proposta de mudar, a ajuda vai nos fortalecer. E a gente vai conseguir. Mas se não depender da gente, se não começar pela gente, não vai acontecer. Eu gosto sempre de lembrar da passagem que Jesus vai lá resgatar Lázaro, né? Que é aquela confusão toda e até que ele chega no túmulo onde Lázaro está entumulado, né? Porque no enterrado era depositado lá no túmulo. Ele não entra e não pega Lázaro no colo. Ele pede que alguém abra o túmulo. E de lá de fora, Jesus fala para Lázaro levantar e sair de lá. Vem, Lázaro, vem para fora. Acorda para a vida, meu filho. O que você está esperando? O que, que nós estamos esperando? Jesus em buscar a gente para carregar no colo? Jesus não dá colo para ninguém. Deus não dá colo para ninguém. Deus dá força, coragem, ajuda nos nossos propósitos, manda os bons espíritos. Mas a vontade precisa partir de nós. Porque tem o mérito, o livre-arbítrio. Se Jesus vem trazer todo mundo no colo para se melhorar, se aperfeiçoar, e por um, né, um passe de mágica, como a transformação aí que a gente viu da borboleta, de lagarta imediatamente se transformar em borboleta, onde está o nosso mérito de sair da classificação de espírito imperfeito para espírito puro? Quem é que consegue aprender a ler para alguém? A gente, enquanto mãe, até bota o menino sentado, ajuda, mostra, fala, mas ele tem que aprender. Quem é que consegue deixar de odiar por alguém? Quem é que consegue amar por alguém? O ser precisa se movimentar. O ser precisa ter vontade em mudar. E a partir do momento que tem a vontade, se esforça e conquista o objetivo. Ano novo, vida nova é a proposta, né? O que a gente identifica? Virada do ano, né? Tantas sugestões do que você vai fazer para ter uma vida melhor, para ter uma vida nova. Eu peguei uma pesquisa dessas e trouxe para a gente refletir. Porque às vezes lá no atendimento fraterno, nessa conversa toda, a pessoa fala assim, é muito bom, a doutrina espírita fica falando que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas não fala como que a gente faz as coisas. Eu falei, meu Deus do céu, tem que levar no colo, né? Tem que dar a receita pronta já tem. Tem que mastigar ainda para engolir. Então vamos lá tentar ver se a gente consegue facilitar, simplificar ainda mais o caminho. Então para o ano novo, vida nova, primeira coisa, quero mudar, decidir. Lá de dentro de mim que vem a vontade. É uma vontade real, né? Interna, não é da boca para fora, em mudar. O que os estudiosos falam para a gente fazer o passo a passo, digamos assim, para a gente conseguir ter essa vida nova, plena, né? Que a gente pretende. Primeira coisa, fazer uma retrospectiva do ano anterior. 2014, 13, 12, dos anos anteriores, listando os pontos positivos e os negativos. O que nós fizemos de bom? Escreve, pega uma folhinha e vai escrevendo. Lista o que foi de bom e o que foi de ruim. Às vezes a gente só lembra dos bons, né? Os ruins nem sempre a gente se recorda. Mas se a gente pensar, igual que acontece na TV, na Globo, na Record, todos os canais agora fazem retrospectiva, e não só no jornal, só no Fantástico. Cada programa faz a retrospectiva dos melhores momentos e dos piores. Vamos fazer assim também na vida. Vamos listar o que foi de bom, o que foi de ruim. Feito isso, vamos imaginar como queremos que seja 2015. Escreve também para não esquecer, né? Quando brindou, quando estava lá comendo a uva, a romã, a lentilha, pulando as ondinhas no mar, estava pensando em quê? Escreve. Vamos escrever. Como é que a gente pretende? O que a gente quer? Depois, item 3. Relacione para cada ponto negativo o que você pode fazer para torná-los positivos. Então, se eu fiz uma coisa, se eu fiz, não, claro que eu fiz uma só, não, um monte de coisa ruim, de ponto negativo. Para cada uma delas eu vou colocar uma coisa que eu posso fazer, uma ação que eu posso praticar para que aquela situação negativa se torne positiva. Por último, relacione os pontos positivos e o que pode melhorar. Uma coisa boa pode melhorar? Claro que pode e deve, né? É assim que as empresas fazem, qualidade total, se melhorando a cada momento, a cada dia, a cada ano, mesmo que já está bom, ainda pode melhorar, né? No pensamento positivo. Tem gente que pensa, não, está ruim, pode piorar. Não, está ruim, tem que melhorar, não pode piorar. E por último, para a gente não esquecer, igual que a gente esquece em quem a gente vota, coloque essa lista num lugar que a gente consiga ver. Eu coloco na geladeira. A minha lista está lá na geladeira, que toda hora eu consigo visualizar o que foi negativo, o que foi positivo e o que eu tenho que fazer para resolver essas coisas. Então, está aí um exemplo. Para os pontos positivos, então, fiz um curso de cartonagem, iniciei o EJ e parei de fumar. 3 coisinhas, tá bom. Pode ser uma lista maior, cada um que vai pensar. De ponto negativo, cheguei atrasada nos compromissos, tenho o mau hábito de chegar atrasada nos lugares. Ganhei peso, muito peso, engordei bastante. briguei com a minha mãe numa situação que não tinha necessidade. São exemplos, tá, gente? Para simplificar e para que a gente possa visualizar que é fácil a gente fazer essa proposta de vida nova para 2015 e para os outros anos que virão. Interrompi relações com uma amiga de trabalho. Então, está aí listado. 3 pontos positivos, 4 pontos negativos que foram praticados em 2014. Qual é a proposta para 2015? Quando eu estava lá brindando, dando os pulinhos, né? Aquela coisa toda. Mais saúde, mais paz e harmonia como proposta do ano novo, vida nova. Então, eu tenho uma meta. 2015, eu quero saúde, paz e harmonia. No ano passado, eu fiz isso daí. E eu me comprometo, olha lá, prometo com compromisso para 2015, ano novo, vida nova. Se é novo, então está mudando alguma coisa. Então vamos lá, a receitinha não era para cada ponto positivo, como pode melhorar, para cada ponto negativo, como pode transformar em positivo? Então vamos ver aqui, dá o exemplo novamente. Eu gostaria a proposta, a meta, que 2015 tenha mais saúde, mais paz e harmonia. Bom, só lembrando para quem esqueceu, eu fiz um curso de cartonagem. Como que eu posso melhorar isso? Exercitando, né? Vou fazer bloquinhos para presentear aqueles com quem quero me relacionar melhor. Olha que mimo interessante. Vou espairecer a mente, vou fazer um exercício manual. É um item de saúde mental que vai me trazer mais tranquilidade, que vai me trazer mais harmonia. Eu vou esquecer dos problemas por aqueles momentos que eu estou desenvolvendo aquele trabalho manual. Vou fazer um mimo para as pessoas que eu gosto. Quem sabe aquelas que eu queira me aproximar um pouco mais, que eu não goste tanto assim. Não melhorou? Melhorou. Fiz uma coisa boa e estou melhorando 2015. Iniciei o EG. Nossa, show de bola. Muito bom. Só isso? Como eu posso melhorar isso em 2015? Olha, para 2015, toda lição, toda aula, todo lá na Clotildes, toda terça-feira tem EG. Então, antes, no final de semana, eu vou dar uma estudada na lição. Eu tenho a apostila, eu tenho a cartilha, eu tenho os livros, a codificação, eu vou estudar para chegar lá, o que eu tiver de dúvida, eu poder esclarecer. Vai ser muito mais aproveitoso, vai ser muito mais produtivo. Melhorou? Claro que melhorou. Começar o EG foi positivo, estudar um pouquinho mais foi melhor ainda. Parei de fumar, foi muito bom, foi excelente para a minha saúde, né? Física, espiritual, para os meus companheiros de trabalho, da família, que não fica sentindo aquele cheiro, aquele mal-estar. Quem eu posso melhorar nesse aspecto para 2015? Eu posso incentivar as pessoas que eu conheço a parar de fumar, dar o meu relato. Olha, eu fumei durante tanto tempo, me sentia muito mal, parei de fumar, estou me sentindo melhor, percebo melhor o sabor dos alimentos, percebo melhor o odor. Por que você não para? Olha, é fácil, é simples. Se você não consegue sozinho, tem suporte que pode te dar uma condição. Então, você está fazendo uma coisa melhor ainda. Para os negativos, então lembrando lá, eu quero para 2015 saúde, paz e harmonia. Um dos pontos negativos, eu cheguei atrasado nos compromissos, porque sou uma pessoa que vive chegando atrasada, não consigo chegar na hora de jeito nenhum. Todo mundo, quando eu chego, já está irritado, porque eu sempre chego atrasada. Todo mundo fica esperando e eu tomando tempo dos outros. Então, eu vou fazer o quê? Vou adiantar o meu relógio. Vou cumprir a hora que está lá no relógio. 20 minutos eu vou conseguir, né, chegar no horário. Coisinha simples para a gente conseguir fazer. Essa conversa que, eu não consigo de jeito nenhum... Vontade, tem estratégia para isso, tem jeito para isso. Depois eu ganhei peso. O que eu posso fazer para melhorar? Vou iniciar uma atividade física? Vou ter disciplina para cumprir os horários na academia ou na praia, fazendo a caminhada, onde quer, né, que eu esteja proposto a fazer uma atividade física? Vou propor uma reeducação alimentar? Estar mais atenta à minha alimentação? Comer menos quantidade, comer mais qualidade, isso todos os lugares para onde a gente vai está se pregando uma alimentação saudável, diminuir a gordura, diminuir a fritura, diminuir o sal, comer intervalos de 3 em 3 horas, pequenas porções, preferir as verduras, as frutas. 2015 é hora para isso, gente. Tem que esperar a pressão estourar, explodir infartar, estourar o joelho por conta do excesso de peso, não precisa chegar nesses pontos. E quem já está nesse ponto, tem jeito ainda. Mudar, fazer diferente. Interrompi, briguei com a minha mãe, né? Como que eu posso brigar com a mãe, gente? Minha mãe, controlar minhas emoções e ser mais respeitosa e cordial. Por que eu estou brigando com a mãe? Está faltando respeito. Mesmo que ela esteja em algum ponto do equívoco, de repente é por conta da idade, de repente é por falta de informação, de conhecimento. Eu estou numa nova geração, tenho mais informação, mais conhecimento. Por que eu estou chegando ao ponto de brigar com os pais, com a minha família? Preciso controlar as minhas emoções. E aí tem inúmeras estratégias também, contar até 10, encher a boca de água, né? Não dá resposta na hora que está lá inflamado da raiva, do nervosismo, deixar para conversar depois. Tem inúmeras estratégias para isso. Interrompi relações com uma amiga de trabalho, assim como com a mãe, né? Bem parecido. O que eu posso fazer esse ano? Analisar a situação, ser empático. Na situação dela, será que eu faria diferente? Se a pessoa está com razão ou não está com a razão, de qualquer forma, eu preciso restabelecer essa relação. A proposta de reencarnarmos em sociedade é desenvolver sentimentos de amor. Olha lá em cima a minha proposta, paz, saúde e harmonia. Como é que eu posso ter saúde, controlar minhas emoções se eu passo 8 horas do dia do meu trabalho com essa amiga que eu interrompi a relação? Aquela energia densa, aquela energia pesada, aquele sentimento de mágoa, de injustiçado. Como que eu posso harmonizar? Como que eu posso ter paz, ter saúde? Se estou brigando até com a mãe? Aí passa por todo aquele caminho que a gente já conhece, que é o caminho do perdão. Do se restabelecer com o inimigo no caminho. É melhor me resolver com ela agora, daqui a pouco ela desencarna e vai virar meu obsessor na vida espiritual. Para perdoar, para pedir desculpa, precisamos calçar a sandalinha da humildade. Olha que num itemzinho só que a gente está propondo de ponto para melhorar, quanto que a gente leva de melhoria para a nossa vida interior. Os espíritos falam que não é difícil, basta ter vontade, que pelos nossos esforços nós damos conta de tudo isso. Já encerrando finalmente, caminhando, o ano é novo, é 2015, não é 2014, o semestre é novo, o mês é novo, daqui a pouco está acabando janeiro, começando fevereiro, e logo termina fevereiro, começa março e assim sucessivamente. E logo termina o semestre e começa outro semestre. Essa semana já acabou, praticamente amanhã começamos uma semana nova. Essas 6 horas já está acabando, já vamos entrar às 19 horas. Então repare que a todo momento nós somos convidados a deixar aquela criatura do passado no passado. O passado é importante para retratar as nossas futuras ações, mas ele tem que ficar lá no passado. Se ficarmos nos vitimando, nos justificando pelas nossas dificuldades, nós não vamos melhorar. Vamos continuar de braços cruzados, vamos continuar sofrendo, vamos continuar com as dificuldades e não vamos conseguir superar. Até que passando encarnação, encarnação, anos e anos e séculos, nós vamos cair na mesmice. Aí a dificuldade é um pouco maior, né? Porque a prova vai ter que ser mais puxada, como diz, para provar que estamos realmente determinados. Então precisamos começar a vida nova a todo momento, a todo instante, a todo momento, a toda hora, a todo minuto, a toda semana, a todo mês, a todo semestre, todo ano é uma oportunidade, todo dia é uma oportunidade. Se voltarmos a lembrar da conversa de Santo Agostinho, percebemos isso. O que que eu fiz hoje que amanhã eu posso fazer melhor? Magoei alguém hoje? Amanhã eu tenho que me desculpar com essa pessoa. E foi logo no dia seguinte, nem precisou esperar terminar o ano. Foi logo, foi de imediato. Tem uma frase do Gabriel Pensador, que às vezes a gente acha que ele só faz bobagem, mas ele fala umas coisas interessantes de vez em quando. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. As coisas passam a ser mais simples, mais fáceis. A gente muda o mundo na mudança da mente. Se o mundo está ruim, se estamos só recebendo pancadas, nós provavelmente estamos só dando pancadas. A partir do momento que nós mudamos, nos tornamos melhores, o nosso mundo interno e externo passa a ser diferente também. E quando a mente muda, a gente anda para frente, a gente progride, a gente evolui. E quando a gente muda, olha, ninguém manda na gente. Não tem espírito obsessor que me domine pela simples mudança. Lá na Clotilde nós temos um pronto-socorro espiritual para situações de obsessão, de ideias de suicídio, nessas situações assim bem mais complexas, digamos assim. E a primeira coisa que a gente orienta é estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho e mudar. Se você não mudar os seus propósitos, seus sentimentos, seus pensamentos, suas atitudes, todos esses irmãos obsessores estarão aqui sendo acolhidos, sendo doutrinados, sendo tratados também. Mas a gente vai ali fora e tem outra legião lá fora que nos domina da mesma forma. E às vezes esse obsessor não necessariamente é alguém lá do passado que está resgatando. É alguém que se afiniza com as nossas ideias, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então a mudança é necessária em todos os aspectos. E interessante que quem quer fazer algo sempre encontra uma maneira. Tem inúmeras propostas, inúmeras receitas. Agora, quem não quer fazer sempre arruma uma desculpa. É o mundo, é a sociedade, é porque é o meu nível evolutivo, é porque o planeta está nesse estágio, é porque a minha família, é porque o meu trabalho. A reflexão está posta. O convite também está posto. E esse convite não é exclusivo da doutrina espírita. Inúmeras religiões, igrejas, linhas doutrinárias, filosofias de vida propõem vida nova, reforma íntima, faxina interior, renovação moral, todos os nomes que a gente pode pensar para a mesma coisa. Evolução do ser. A lei de progresso é a lei de Deus e nós não temos como escapar dela. Pode demorar um pouquinho pela nossa teimosia, pelo nosso apego, pelas nossas más tendências em escolher o mais fácil. Mudar exige esforço, exige movimento. Nós vimos ali ousadia, coragem. Obrigada pela atenção de vocês. Que Deus nos ampare.